6327. Controle Salvador, o Xané 6327 solicita, se possível, o nível final, coordenar o nível final 180, por gentileza. Sim, agora coordenação, Xané 6327. Tá, 6327. 00, está no retorno, reportará ingressando na perna do vento. Mantenha 1 no meu pé, Zonic 00. Mantendo 1 no meu pé, 00. 126.85. Gente, 1-2-5-4-5, alternando 1-2-6-8-5. É uma boa tarde, essa volta. Boa tarde. 3-2-1-7, deixa para 2 mil pés, ajuste no 0 no 1, autorizado final do procedimento LS, a porta do segundo. Fazendo a manobra de solo. 2 mil, vai para 3-2-1-7. Está apurando o circuito de tráfego visual com o helicóptero. Passou 500 pés abaixo. Feito, Onix 00. 7, autorizado nível de voo 180. Autorizado nível final 180, Xané 6327, grato. Nosso Salvador, Xané 6321, no pushback na 612. Vem repetir, por gentileza. Oi. O Xané 6321, no pushback na 612. É, vamos lá, meu poste para o táxi. Chamada táxi 6321. 0, autorizado base, o vento 100 graus, 149. Reporte para o final, o único 00. Reportará na final da pista no zero para toque arremetida, Olimpo 00. Bravo, Kilo Disque Ciente, reporte rotatório ao visual com campo. Cedo 2231, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 1. 3 mil pés, 1011, para 2231, libera a velocidade. Mantenha 2309, passaredo 2231, o senhor é número 2 para pouso. Segue um Airbus 320 passando o Duna. 230, passaredo como número 2. São 3217 estabilizado? Afirmativo, 3217. São 3217, complete final do procedimento LS, emitor na frequência 1118-95. 995-3217. Papatango Mike Foxtrot Ser, serviço radar terminado, 59 milhas, sudoeste do VOE de Salvador, chame Leos na frequência 1120-1. Paredo 2231, desça para 2000 pés, ajuste 9011, autorizado final do procedimento LF, reporte estabilizado. 2000 pés, 1011, autorizado o procedimento, reporte estabilizado, paredo 2231. Luiz, que para ingresso no circuito do Chambitoi na frequência 118.195. Boa tarde, 317, final 90, baixa travada. Luiz, que desça para 1.10, o ajuste 1.011, continua em final 1.7, reporte na final, vento 1.10 graus, 1.59, bravo que Luiz. Olímpico 00, tô correndo até os 43, suba para 1 no 1500 pés. Curva direita, aguarde para girar a base. O Olímpico 00 curvou já à esquerda, já está mantendo 1500 pés. Confirme, faz o tráfego pela direita? Negativo, mantenha o no 1500 pés, esperando o vento, reporte um através norte da torre, o Olímpico 00. 00, 1500 pés, esperando o vento, reportar através norte da torre. Oi, 3217. Autonomia 4 horas, alterna Goiânia. 2317. 3217, livre pouso, pressão no 0, vento no 00 graus, 1.69. Pouso no 0. 1.15. Ok, 4 horas, 115. Copiado, autorizado táxi, pátio principal, Índia Alfa. Ponto para torre, 1.98.95, bom voo. Pátio, Índia Alfa, 2.95, boa, 6321. Norte da torre, Olímpico 00, 1500 pés. Olímpico 00, faça um 3-0 pela sua direita, mantendo o no 1500 pés, Olímpico 00. E eu, mantendo 1500 pés, 3-0 pela direita, Olímpico 00. 327, boa tarde. Boa tarde. Tá que horas que eu tô? Está válido com DLA, porque nós estamos só uma hora atrasados. Pela minha estimada aqui é 16:05 a saída. Seria 16:05. É 16:05, se o horário é 16:05, 17:05. No caso, né? Um pouco até antes já venceu o plano. Confirma se foi feita a DLA. No momento em que o plano ainda estava em vigor, confirma. Não, dá uma checada pra mim, porque eu acho que deve ter dado DLA. Eu vou confirmar com a empresa, mas eu acho que foi feito DLA sim. Ok, Fiat, cheque e passa pra gente que a gente confirma com o centro. Obrigado. Luiz, condições de agilizar a final da 1.7? Pode ir, 2 minutos. Aguarda na pista livre, o Branco Luiz. Desça para 2000 pés, ajuste no 011. Ajuste permanece dentro de 2000, 5729, velho. 6321, no ponto de espera, pronto. Chora 6321, a linha decola de imediato? Decola. Autorizando a linha decolar pistão no 0, vento 090 graus, 1.9. Chora 6321. A linha decola de imediato, 6321. Chame torre na frequência 118.95. Obrigado, boa tarde, parceiro 2231. Boa tarde. Kilo Romeo Oscar, boa, pronto. Kilo Romeo Oscar para Boa de São Paulo, 1000 pés, decola da Axé com curva direita, controle 120.8, o código é o 0153. Meteria, após estabilizado. Livre elétrica, reportar estabilizado. Determinado. 1.8.62, que não é o meu. 118, 6895, corrige, que é 6895, pelo menos. Fernando Bento, aguarde o Tardira Base. Fernando Bento, aguardando o Tardira Base, 00. Chega. Ok, tá válido, tem até 18h15 o Lu. Ah, 18h15, tá ok, vou checar junto ao centro aqui, aguarde a autorização. Obrigado. Opa, 3145, boa tarde. Tá, 3145, aguarde a autorização do tráfego. Entendeu, só pra você mais, da El Leda, pra nós? Isso aí, da El Leda, bridge após a torre número 0. Da El Leda, bridge após a torre número 0. Faça um 3, novo 3 mais 0 pela sua direita, desça para o número, pés. 3 mais 0 pela direita, descendo para meu pés. Olímpico 00. Passeira 2231, uniforme tráfego à sua direita, mantendo o número pés, não vai interferir com o seu pouso. Livre pouso, 90, vento 0, 90 graus, 149. Livre pouso, 90, passeira 2231. Luiz, que no solo 49, autorizado o backtrack, ao estacionar a frequência livre. Web 5729, complete final do procedimento LS, me torne na frequência 118.95. 2.95, obrigado. Torre Web 5729, boa. Web 5729, continua a aproximação número 2 para pouso, o ajuste 1011. 1011, aguardando 5729. Chama o controle? Controle 120, decimal 8. 208. O centro ainda não recebeu a DLA no caso em questão e nós estamos aguardando uma resposta por parte do mesmo. Ele disse que também o último plano que ele tinha lá era para 1605. Ok. Conquista nível 200, decola pista no zero, curva à direita, saída da El Leda após DCT. Frequência do controle 120, decimal 8, código transponder 5046. Correto, neste profissionamento táxi. Está 3145 para 4. Autorizado Galeão, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída da El Leda, bridge, até Zulu no zero. Controle 120, decimal 8, código transponder 5051. 2145, conforme El Leda, no zero, com curva à direita, bridge, até Zulu no zero, 5451, 128, na saída da El Leda. Confirmando o código 505, neste fracionamento táxi. 505, chamarendo. Muito obrigado. Continue imperando vento, reporte para girar a base. Está visual com a aeronave na final. Vai alongar a perna do vento, reportará pronto para girar a base, mantendo a separação. Olimpo 00. Olimpo 00. Web 5729, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-6-9, informa o tráfego à sua direita, mantendo no meu pé no circuito, não vai interferir com o seu pouso. Web 5729. Tô vendo aqui, livre pouso bonito aqui na esquerda, cada nave. o cheque aqui também. Caso eu tenha alguma resposta por parte do centro, eu já repasso se a gente receber aqui, ok? Azul 4118. Autorizado, confins, nível 360. Decola pista no zero, curva à direita. Saída Dael, Leda, Bridge, até Zulu no zero. Controle 120.8, código transponder 5043. Autorizado para confins, nível 360. Decola pista no zero, curva à direita. Dael, Leda, Bridge, até Zulu no zero. Controle 120.8, código transponder 5043. Potejamento correto neste paracionamento táxi. Juliette, passando 231. 231, prossiga táxi, área remota conforme o sinalizador de pátio. Gente, área remota 2231. Era aguarde para decolagem. Ou no 33 na escuta? Pronto, sim. Ok, consegui um contato aqui com o centro e agilizar. Pronto para cópia? Pronto para cópia 1-3-3. Ano 333, autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, decola pista no zero com curva à direita, saída Dael, Leda, Bridge, Apesulu 10. Controle 120.8, código transponder 5055. 333, autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída Dael, Leda, direto Bridge, Apesulu 1677. Controle 108, transponder 5055, ano 333. Correto, neste pressionamento táxi. Vai chamar a BR. Solange 579, livrou, boa tarde. Boa, Webjet 5729, táxi Alfa Juliette Gate 02. Alfa Juliette 502, 729, é. Meia 321, chame centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, 6321, boa. Oscar, até o terceiro de turbulência, livre decolagem da 17, o vento 100 graus, 159. Autorizada a colagem no 7. Limpo 00, socorre meteu 56. Superou no meu pés. Você pode girar no base. Recebendo para 1 no meu pés, com curva à esquerda, Fernando Vento reportará para girar base. Limpo 00. Normal, você decolador 57, controle 1908, bom voo. 208. Passando o Kilo Romeo Oscar, mantenha em condições visuais, corredor AXE, 1 no meu pé. Oscar. Houston, Mike Quebec, prossiga. Houston, Mike Quebec, de Caruru para Salvador, passou para Vera Cruz, na rua Caríssima, que é o 1510, acionado 0161.0, Cobaldo. Ciente, mantenha no 1500 pés, reporte através de Paris, Papatango, Vitor, Mike Quebec. Reporte final da 1-0. Olympus 0-0. Autorizado de ir na base e aportará na final da pista 1-0. Encontrei embaixo chegando. Base para final, com o trem embaixo checado, toque remete, Olympus 00. Olympus 00, autorizado toque remetido no 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Livre toque remetido na pista 1-0, Olympus 00. Vitor Mike Quebec, autorizado rotatória da presente. Reporte rotatória visual com campo. Autorizado, reporte para o táxi. Correio 02, pode para girar a base, o Olimpo 00. Olimpo 00, aportará para girar a base. 0, autorizado girar base, parte final da Uni 0, vento 1 00 graus, 149. Olimpo 00, autorizado girar base, reportará na final da pista 1-0, trem baixo checado. Dá pra reportar. Final, com o trem baixo checado, toque remete Olimpo 00. Olimpo 00, autorizado, toque remetido na pista 1-0, vento 1-1, 0 graus, 1-5-9. Toque remetido na pista 1-0, Olimpo 00. Autorizado táxi via parte principal Índia Alfa, ponto espera torre no 8, decimal 95. Corre na frequência 118, decimal 95. 895, Vitor Mike Oeste, Vera Grécia. Corre Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec. Salvador, uma boa tarde, dado 3095. Qualquer informação a mais corrigindo para a prestação Guarulhos? 3155, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 1-0 com curva à direita. Saída da EL, Leda, Bridge. Frequência do controle 120.8. Código transponder 5024. Aprovado para Guarulhos, 340, decora 1-0, direita da Elmeda, apenas confirmando se é brinde realmente hoje, nós vamos pela apesar do 44 segundo plano. 1-208 é o controle, 5024, acionando transponder 3-1-5. É, retificando isso mesmo, pela apesar do 1-44, se considera que será a saída da Elmeda e após Eudes, da Elmeda Eudes. Da Elmeda Eudes, obrigado, 3-1-5. Teste para o táxi. Para. Salvador, Oxenero 6314. Oxenero 6314, siga. Informação mais de 360. Vitor Mike Quebec, informa o tráfego 1.500 pés. Se pena do vento da pista 1-0, reporte curta final da 1-7. Vitor Mike Quebec. Tá, visual comigo, reporta curta final na 7, Quebec. Controle 120, decimal 8, código transponder 5056. Final da pista 1-7. Aguarde para girar base, único 00. 00, tá mantendo 1.500 pés na perna do vento, não visual com tráfego ainda. Alongando e aguardando para girar base. Também Quebec, autorizado pouso, pista 1-7,